Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6h09. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2015, estamos iniciando mais uma edição do Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Você que acredita no seu som, tem sua banda, esse é o espaço para você poder dar aí uma alavancada na sua carreira musical. Entre em contato com a gente pelo Facebook, / Espaço Local, ou se preferir, Facebook, / Gaivota FM. Também na nossa fanpage, gaivota.fm.br, esteja você onde estiver, entra lá, deixa um recado pra gente, a gente entra em contato com você, mande seu material aqui pra gente, ou ligue no 3833-5550, esse é o telefone aqui do estúdio da Rádio Gaivota FM. Eu sou o Jabrum, vamos juntos até às 19h, hoje o bate-papo será com a banda Psycho Jans, isso mesmo, o tio Psycho já está aqui, temos algumas novidades, algumas agendas aí da banda, então vamos ficar ligado aí. Falando em agenda, quero mandar um abraço ao Blues on the Rocks, que é apoiador cultural aqui do Espaço Local. Daqui a pouco eu passo para você a agenda musical do Blues e quero fazer aqui uma ressalva do mais recente Encontro Espaço Local, que foi realizado na última quinta-feira lá no Blues on the Rocks. Uma vez por mês, né? A cada mês a gente sai aqui do estúdio da Rádio Gaivota e vai para o palco do Blues. E dessa vez a gente fez o encontro com a Tribo Dalma, o da Lua, o Andrezinho, o Rafael, o João e o Mark. Mandaram uma sonzeira que foi assim, ó, deixou muita gente de boca aberta, foi um som de primeiríssima, fizeram a apresentação com 12 sons, todos de cunho autoral, foi muito legal, ensaiaram, eles ficaram mais de um mês ensaiando a banda, tiveram ali troca de integrantes e a apresentação foi muito legal. Depois da sequência entramos com o Instituto Central, banda que eu faço parte, mandando aquela velha e boa classiqueira, né, pra todo mundo se divertir. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente no Blues on the Rocks. Fique ligado aí, coloque na sua agenda. Sempre aí no final do mês a gente tem um encontro Espaço Local. E agora para o mês de agosto, nós não teremos um encontro e sim a festa de aniversário da Rádio Gaivota FM. No próximo dia 29, será num sabadão. Então se prepare aí para você se divertir e vir curtir com a gente. Salve, salve, tio. Como é que tá? Salve, salve, Brum. Obrigado pela oportunidade. Opa. Boa noite, Ubatuba. Estamos aí. Está cheio de novidades aí para com Psycho Jan. É isso aí, Psycho Jan na área. Diga aí o que vai estar rolando aí para esses dias aí. Então, nós vamos estar nesse final de semana lá em São Paulo. É, vai ter uma exposição cultural, o SP Music Festival, onde a gente participou no começo desse ano e conseguimos uma classificação para a semifinal. É, dentre diversas bandas, vai rolar uma semifinal na sexta-feira e a gente foi convocado no sábado para participar dessa semifinal do SP Music Festival. Isso vai estar rolando em São Paulo? Em São Paulo, né? Isso, em São Paulo. Vai ser em Santana, em frente ao IMB, na Praça Heróis da FEB. Vai ter uma exposição muito master mesmo, de vários gêneros culturais, como... É, tatu, piercing, vai ter desfile de moda, vai ter também entre diversas bandas que irão fazer o festival. Também vai ter campeonato de skate, vai ter exposição de automóveis customizados, moto também, motorcycle, entre outras coisas diversas, que vai ser tipo uma exposição cultural assim, que vai abranger muitas coisas além de música. Pô, que legal, hein? E bacana isso, hein? Antes de mais nada, parabéns pra vocês que estão saindo, né, aqui da região e conseguindo ir pra um palco de muito mais responsabilidade, muito mais expressão, né, de muito mais apresentação de vocês. Desejo a vocês tudo de sorte e de bom pra vocês lá. Pô, valeu, Bruno. Okay? A gente precisa muito inclusive frisar também que nós precisamos do apoio de vocês, público nosso de Ubatuba, que é a nossa raiz, e o motivo de eu estar aqui é realmente isso, pedir o apoio da galera, uma vibração positiva, porque não só o destaque, como a premiação será importante para dar um solavanco na nossa carreira. Vai ser uma premiação muito boa, de R$50 mil em equipamentos top de linha. Pô, isso é muito bom, hein? E além de gravação em estúdio profissional no Pocket Show. Que é mais que isso, ó, para você que tá começando aí, ó. Tá aí uma dica aí, acredite no seu som, saia fazendo, quanto mais palco você puder estar se apresentando, melhor para você, melhor para a banda e para que as pessoas conheçam o seu som. E logicamente, ir para um palco em São Paulo, numa festa desse porte, com certeza os holofotes vão estar brilhando e, claro, representando aqui a cidade de Ubatuba, né? Sim, isso será ótimo, trazer a nossa cultura de Ubatuba, tanto regional, quanto que aqui também tem rock and roll, rock alternativo, stoner. Sim, sem dúvida mesmo. Vamos de música então? Depois a gente continua falando, tem mais coisa ainda para esse mês, né? Ok. Ok, então vamos aí com dois sons aí do Psychos Jam. Lembrando que o Espaço Local ele tem o programa toda a quarta-feira, a partir das 18h, aqui sempre com bate-papo, discotecando sons aqui do pessoal que passa aqui pelo nosso programa. E também tem o Momento Espaço Local. Ao longo da nossa programação aqui no 104.9, você está sempre escutando um ou outro som aqui de bandas aqui de Ubatuba, seja do pop rock, no rock, seja no som no reggae. Ou seja, então tem muitas expressões musicais para você. E uma vez por mês a gente faz o Encontro Espaço Local, como já foi repetido ali no início do programa. A gente está sempre indo lá no Blues on the Rocks mostrar os sons para você prestigiar e, claro, para você conhecer a banda. Agora vamos com dois sons do Psycho Jam, sons que já fazem parte do Momento Espaço Local, com Liberte-se e Os Pássaros aqui no 104.9. 6h15. Agora vem chegando Psycho Jam. Atravessam o meu pensar e as minhas ações tão depressa que nem consigo.

fez uma apresentação aí na Festa dos Pescadores, aí pegou um palcão aí com a banda. Teve uma, como é que se diz, um feedback bacana do pessoal. O pessoal gostou demais da apresentação de vocês. Falei pro pessoal aí como é que foi lá, tá lá em cima de um palcão fazendo, detonando o bom e velho rock and roll. Ah, foi emocionante, foi um êxtase muito enorme estar prestigiando, vendo pessoas conhecidas que veio andando de bike por aí. Depois o pessoal fala, pô, não sabia, porque como aqui a arte ainda está se desleixando, se tomando um corpo, né? A cidade ainda está vendo esse valor ainda, né? Então, muita gente ainda não sabe, né? E a gente também é meio underground, a gente está lutando para que a coisa aconteça independentemente. E a galera elogiou bastante, falou, pô, você tem que ir pra frente mesmo, não sei o quê. Eles não sabiam que a banda era assim, já ouvi falar, mas não sabia que a banda era assim. Mas foi tudo graças à produção, à equipe técnica, o palco que tava excelente. Essa festa do pescador foi excelente. Eles deixaram a gente bem à vontade, como a gente gosta de ficar mesmo. E a gente ensaiou muito, a gente batalhou e se empenhou muito para que as coisas acontecessem. Teve a original Click também, que fez a cobertura. A gente chamou o American Music, o estúdio daqui de Ubatuba, o Jorge com o Júnior, para fazer a gravação de um DVD dessa festa do pescador. E acredito que a galera vai gostar, logo logo já vai estar no Facebook, no YouTube, pra galera visualizar. Espero que gostem, pra ter aquele feedback. Pô, legal, assim que tiver em mãos esse DVD, a gente faz aí um novo espaço local com a banda pra chamar atenção pra isso. Você tava comentando uma coisa aí desse feedback das pessoas. Poxa, eu não sabia que o som de vocês era assim. Eu não canso de repetir que quando a gente fala assim, a minha banda, ah, que tipo de som vocês tocam? A gente toca isso, aquilo, as influências. No caso aí de vocês, tem um Red Hot, que é bem explícito na influência de vocês, um som mais dessa fase grunge, década de 90, bem interessante. Mas o que eu acho mais legal é quando, pô, som é de vocês, pô, que legal! É isso que, na verdade, o público também está carente. Eu conversando esse tempo atrás aí com o Andrezinho lá da Tribo Dalma, a gente falando, sempre ali batendo ali uma tecla ali do som a se escolher para se tocar na noite, né? Existem espaços aqui na cidade que o músico tem uma certa liberdade para ele poder inserir o som próprio dele na sua apresentação, mesmo que seja no barzinho, que você tem que ali defender covers, né? Porque você precisa ganhar um dinheiro e coisa e tal. Mas quando você fala assim, ó, galera, agora nós vamos levar um som nosso, você vê que há um olhar mais ávido, né? Mais ali, opa, vamos ver então. Estão todas as influências ali mesmo, do cover que eles tocam. Isso é bem interessante. E eu volto a bater nessa tecla novamente. O que o público é carente é de boa música. Independente, ah, mas todo mundo toca determinado som. Isso, todo mundo toca, porque é um lugar comum. Mas dá pra você romper um pouco esse lugar comum e inserir ali uma música, nem que seja até mesmo um cover, mas sair um pouco desse trilho onde todo mundo toca, que a gente fica meio que viciando o público. E aí quando chega alguém com uma proposta diferente, as pessoas ficam, ah, mas ele não tocou. É o lance de quebrar os paradigmas. Quebrar um pouco essa história aí de ah, tem que tocar tal música e tal. Não, a banda tem vários sons. Você tem que pegar o que melhor reflete o seu som ali, né? A sua visão referente àquele cover em si. Mas antes de mais nada, quando você toca a própria música, você vê que, independente se ela tá ali sendo, como é que se diz? Ela não tem o mesmo grau igualzinho a um cover, a uma banda já conhecidíssima. Mas as pessoas já começam. Eu me lembro do Engrenagem fazendo o primeiro show deles, palcão, quando eles abriram pro rap, coisa e tal. O pessoal cantando as letras das músicas próprias. Naturalmente, os covers, né? Todo mundo conhece. Mas é isso que, na verdade, é o que o músico tá querendo. Essa perda da música dele para que o fã curta e cada vez mais venha curtir o som. E eu espero que isso aconteça não só com uma, com outra, mas com todos, no caso de vocês também, que estão aí defendendo o material próprio, né? Que eu acho que esse é Lembrando também que a banda cover que você faz hoje em dia também começou lá no primeiro momento fazendo um cover de alguém, mas acreditando no próprio som. E aí, com isso, naturalmente, ele já ocupou o espaço dele aí na mídia. E eu espero que vocês aconteça a mesma coisa também. É, aconteceu isso no São Pedro, a galera ficou bem contente com Gostou do som, né? Com o nosso som próprio. Mesmo, achou legal. Achou bem compatível com os covers, assim, que a gente mandou também. Não, isso é bem legal, meu. Fala uma coisa aí para o pessoal poder entrar em contato com vocês, aí passa aí alguns endereços aí, se tiver um telefone. Para entrar em contato com a gente, vocês podem acessar diretamente lá a nossa página do Facebook, psychosjamoficial@gmail.com, também tem o e-mail, né? E vocês podem também ligar através do telefone ou WhatsApp no número 992-130220, que é o meu número. Sim. E também tem o 991-413754, que é o César Guitarra. Sim. E é isso aí, esses são os contatos. É a banda independente e é diretamente com a gente mesmo. Ah, isso mesmo, para você dar uma força aí. E só lembrando aí que esse final de semana estarão participando aí de um palco de primeiríssima qualidade em São Paulo, né? Depois a gente fala um pouco mais aí. Deixa eu só passar pro pessoal aí a agenda musical do Blues on the Rocks, começando amanhã, quinta-feira, com a Super Máfia. Na sexta tem Grungeira, uma banda só com covers de grunge. E sábado tem Raman fazendo a festa lá no Blues on the Rocks, ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Vamos de mais som agora, Impertinência e Autêntico Poeta, aqui no Espaço Local. Psycho Jam, agora 6 horas 31 minutos, vamos juntos até às 7 da noite. Yeah! Thank you. sobrevivência sempre vai sobreviver, e o mais forte vai vencer. E toda essa impertinência não vai ajudar, e o seu dia vai chegar. Você pode se antecipar. O presente é o caminho do futuro, e nossa vida toda vai por ele andar. É impossível parar o tempo, pois roda viva sempre vai girar. Nasce, morre, morre, nasce gente neste mundo. Natureza fértil sempre vai fecundar. Sempre vai fecundar. Natureza fértil sempre vai fecundar. Espaço local. É porque eu digo, eu sou fora da lei, na desvantagem urbana. Cabeça, peito e mente ativa, na medida insana. O fato tá de áudio, visando desigualdade. Eu vou pensando e dizendo, sem temer a realidade, irmão. Segue a cidade, é sobrenome, pelo que me chamem. Estilo que é sara na terra, o centro está rotomante. Onde não tem fatura, mas também não tem miséria. Por isso eu chego chegando, espalhando a presa, vai! Eu vou chegando, chegando, espalhando a presa, vai! Vai, vai! Do tipo para paro, rei, bombas, um, dois, três, pô! Subiu pra cabeça, a sonzeira tá rolando, papo, maconha, cerveja. Língua de chicote, pega fogo quando está, enquanto está na ração. É gatilheta feito bala, porque nada é mais legal do que falar. Que tiver que ser, louco normal, e não importa onde estiver. Porque sou o que sou, e no momento aqui estou. E com minha cara e coragem, onde eu quiser eu vou. Que vou, que vou, hein. O foco essencial é o que me satisfaz. Ter fatura de maneira banal. Pois em busca dessa tal paz perfeita, eu não voltei nunca mais. Quando não fui capaz de controlar o grande estado de viver. We'll be right back. pedaços de trigo para três tigres tristes. Bicudo como um canário, comedor de alpistes. Eu disse amenize, mas sem essa de caretice. Eu quero mais. Fumo do mais. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Espaço local na área aqui no 104.9. E hoje batendo um papo com o tio do Psycho Jan aí, trazendo algumas novidades aí com a banda. E a gente, logicamente, mostrando pra você sons que fazem parte do nosso momento Espaço Local e outros também não fazem parte, no caso, o Autêntico Poeta, que tem uma pegada muito mais stoner, né? Você gosta de falar assim, né? Então vamos colocar o stoner aí nesse, né? E antes ouvimos Impertinência. Diz aí, tio, parece que tem mais coisa aí pra esse mês aí. Vocês vão estar dividindo palco aí. É isso aí. Dia 22 de agosto, o Blues on the Rocks está abrindo as portas pra gente. A gente fazer uma sonzeira lá com a banda Raman. Vamos dividir o palco com a banda Raman. No dia 22 de agosto, vai cair num sábado, no meado de agosto. Sim, isso aí mesmo. Eles estão. O Blues está fazendo ali um dose dupla, né? Duas bandas dividindo o palco do Blues ali no sabadão para fazer uma grande festa. Já teve já algumas bandas, né? Semana passada, se não me engano, foi com Caramujos, uma banda do Rio de Janeiro. E também já teve com a Antidanos também, sempre ali com a banda Raman. Mandar um abraço a toda a banda Raman, Thiago e Companhia Limitada. Vamos já aqui no ar, já marcar então para o dia 19 de agosto, aí, se vocês estiverem aí dispostos aí, vim fazer um espaço local para chamar a galera para esse dia 22 aí. Queria agradecer também a banda Raman, especialmente o Thiago Favacho, que está dando esse apoio para a gente aí. Sem palavras. Isso é legal, né? É pra você ver, são as próprias bandas se ajudando. Logicamente, o Raman, ele tá mais estruturado, assim, digamos, né? Tem uma produção mais... Eles vivem mais em função disso. Então, logicamente, o trabalho de para promover festas, apresentações, cada vez... Eles estão ficando cada vez mais profissionais. Então, aquele abraço a toda a banda Raman, que também está sempre em vários palcos da cidade, vários bares, e também está sempre representando a gente para fora de Ubatuba. E eu estou achando muito legal esse convite do Thiago para dar mais ainda uma força para vocês aí do Psycho Jam. Fizemos uma participação com eles também na festa do Divino. Isso, onde eu cantei o Killing the Name do Rage Against the Machine. Sim, legal. Foi muito massa, foi um prazer também dividir o palco com eles lá. A gente tá estamos sempre junto aí, assim, na medida do possível, o que rola na cidade. O rock tem essa vibe também de união, porque é isso que vai fazer a gente ir adiante. Ah, sem dúvida. A vida vai nos ensinando coisas maravilhosas. Isso até serve até um alento aí para quem tá formando banda, aí você acredita no seu som, no seu estilo, e acaba se blindando das outras bandas, achando que, o meu som é melhor, ou porque nossos estilos não são iguais. Não funciona bem assim, não. Eu acho que a gente tem que se ajudar, meu. Se alguém já tá aí trilhando mais tempo o caminho, por que não, de repente, voltar, né? E olhar para trás e falar, opa, peraí, vamos ajudar vocês. E vocês têm tudo para dar certo e coisa e tal. Vamos se ajudar, cara. Porque isso só vem a fortalecer cada vez mais a cena musical, independente de estilo. Entendeu? Então fica aí dado esse recado para você que acredita na sua banda. Fala assim, já tá fechado, panelinha... Não é questão de panelinha, meu amigo, é o pessoal que tá ali desenvolvendo o seu trabalho. Tá aberto para todo mundo, agora quem acaba se dando melhor nessa história é quem tá ali acreditando, trabalhando em cima disso, né? Trabalho. Tem, não é simplesmente só o palco. Existe também a divulgação do nome, as pessoas conhecerem você também. Isso ajuda e muito. Então... isso aí. Quer falar mais alguma coisa aí? Manda ver. Vou frisar aqui pra galera. Esse final de semana, então, vai rolar a semifinal no sábado, onde estaremos em São Paulo, em frente ao AMB, em Santana. Na Praça Heróis da FEB vai ter essa exposição cultural e a semifinal do SP Music Festival, mais uma iniciativa da Positive Foundation, lá de São Paulo. Os produtores de São Paulo lá estão dando uma força pro rock underground, que está como novidade aí, muitas bandas boas aí, vai ser uma disputa acirrada, muitas bandas boas mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu um destaque aí, passando em primeiro na eliminatória. Valeu mesmo. Eu quero pedir aí a vibe de Ubatuba pra essa energia positiva vibrar até nós lá, pra gente representar Ubatuba. E se tudo der certo, já no domingão vai ser a final. Isso aí, galera. Ah, vamos torcer para então o Psycho estar no domingo lá na grande final lá e que vocês ganhem. Não vou nem pensar assim que chega numa boa posição nem nada. Que vocês ganhem. E, claro, que ajudem também outras bandas também, viu? Trouxe uma camiseta dos Psyches pra você. Opa, Edu. Agora sim, agora ficou muito melhor aqui o programa. Mas não é isso. Na verdade, é isso mesmo. Vamos dar aquela força aí pro pessoal do Psycho Jam nesse final de semana, lá participando do SP Music Festival em São Paulo, representando Ubatuba, antes de mais nada, meu caro. Você está envolvido nisso, involuntariamente. Que você faz parte desse paraíso natural, então quando tem uma banda que te representa, é você que está lá naquele palco junto com os Psycho Jam. Lembrando, a agenda musical do Blues on the Rocks para essa semana, começando amanhã, quinta-feira, com a Super Máfia. Sexta-feira tem uma banda chamada Grungeira, só com covers de grunge. Então você que se liga aí, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, cola lá no Blues. E no sábado, Raman fazendo uma grande festa lá no Blues on the Rocks, ali na Avenida Chico Santos, 17, no Itaguá. Vamos em mais som, She's Wonderful. Pode ser? Wonderful! Então é isso aí, então. Psycho Jam aqui no Espaço Local. Mais uma abdução. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Olhe como olham, todos querem olhar. Porque quando ela passa, não tem como evitar. Ela sabe como o mundo todo mexer. E por isso usa e abusa de todo o seu poder. She's wonderful. She's wonderful.

Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje, programa Espaço Local com Psycho Jam. Hoje, com seu representante nato aqui, o tio Psico. Psycho, né? Tio Psycho. Quero mandar um salve também pro Luba, pro Giba e pro César, tá? Que são os demais componentes da banda, né? Respectivamente, é o baixista, batera e guitarrista. Você também tá com um projeto aí à parte, né? Além do Psycho, né? Mesmo a gente falando, é bom a gente ressaltar também que você tá trilhando também um caminho aí nos palcos aí da cidade, aí, com uma banda só de covers, né? Sim, a banda Jump. Nós legal. Vem se apresentando com frequência toda semana. Tá, inclusive legal. Em Caraguatatuba. Estamos expandindo em Paraty também. Ah, isso é bem legal. E aí, é aquela velha história, quanto mais palco, melhor, né? É, só a experiência que soma. Só experiência, os meninos público. São bem dedicados, Diego, Peter. Ah, legal. Também tem o Alex que tocou na banda Diaga como baterista. Ah, legal. Logo mais o programa Espaço Local também vai abrir um espaço aqui para falar também, trocar uma ideia com as bandas covers também, porque na verdade não deixa de ser uma expressão, logicamente a gente fortalece a cena, a composição própria, né, o som próprio, mas a gente também vai abrir aí que dentro desse mercado das bandas que tocam cover tem bandas ali, a gente tem um som, mas está sempre ali guardado, quem sabe quem sabe que com isso, nessas bandas cover, a gente também consiga, de repente, trazer um som próprio aí. Tio, valeu pela sua presença aqui mais uma vez aqui no Espaço Local. Já sabe que esse aqui é um espaço dedicado às bandas que acreditam no som próprio. Então, mais um motivo para você estar aqui novamente.